Manchete. She's mine.

Manchete. Mulher de dentro de mim, sede voraz da paixão. Que venha de dentro de mim ou de onde vier, com toda malícia e segredo. Queima-roupa, o papi não poupa ninguém. O papai é pop. te drave populiste, pote ama kuma fraturiste. E afinal o que é rock and roll? Os óculos do John, o olhar do povo. Oh,

Valeu o meu ver. Vai,

fez tudo mudar. Musa das estrelas da terra.